1075, décima 2000 pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. Estabilizado já no LS, descendo pelo grade 1075. Azul 41118, contato radar, sobe matéria 360, voa Leda. Leda 360, 4118. Paripe, o Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, mantém o corredor, reporta rotatória, um visual com o campo. 7, o Oscar Lima Eco. Tráfego Salvador, boa tarde, o Xanair 6327, com a informação Papá, Ilhéus 240. 6327, aguarde número 2 para copo. A sua escuta, 6327. Visual com o campo, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, chama Torre Salvador 1186. 1186, visual 6, grato. Zero to one, point two, boa tarde, on the taxiway. Hold short, taxiway Juliet. We will short the taxiway Juliet, airport call, zero to one. Controle, tá passando Juliet, Charles Zulu, reportando farol da barra. Juliet, Charles Zulu, vai prosseguir Paripe, Interlagos. Paripe, Interlagos, Juliet, Charles Zulu. Juliette Charles Zulu, reporta Paripe. Pagará Paripe, Juliette Charles Zulu. Gol no 075, estabilizou? Estabilizado, 75. Gol no 075, completa a aproximação, chama a torre 1186. 186, obrigado, até mais. Romeu Victor Delta Lima na escuta. Papa Romeu Victor Delta Lima, poderia informar onde foi feito o plano de voo? Passando sala o ar com o Salvador. Ciente, obrigado. Um minutinho, já vamos verificar aqui o que houve com o seu plano. Zero to one, you're clear, enter via Juliet's gate number 11, gate number 11, Portugal 021. Portugal 021, clear to taxi via Juliet and by the apron to stand to number 1 at Portugal 021. Portugal 021, gate number 11, gate number 11, Portugal 021. Clear to taxi via Juliet to stand 11 at Portugal 021. 7. Tá 4 milhas para terminal Aracaju. Serviço radar encerrado, chama o controle Aracaju 1203. Da Juliette, passarelo 2231. Ok, vai aguardar na Juliette, passarelo. Xané 6327.4. Vamos pra copa, 6327. 6327, autorizado Salvador Ilhéus, nível 240. Via Golf 677, no restante conforme rota do plano. Realiza o perfil da saída da Euleda após direto Ilhéus, decola da 10, curvando à direita. Acionando o código 05033 e controlando a 208. Era autorizado a Ok, 880, passando nível 240, bridge 419, caso de falha. Disco 10 com curva direita, transponder 5033, controle 1208, Oceaner 6327. 5033, 1208, cotejamento correto, chame pronto na pole position, Oceaner 6327. Chama quando pronto na pole, 6327. Se aproxima da Juliette, Passaredo. Passaredo, ingresso Juliette, atento ao Airbus 330 da Portugal, taxiando até o portão 11, taxi até a área remota do Patino, atento ao sinalizador. Inicialmente é a remota 14. Ok, segue para Juliette e até a remota, grato. Round jet 5729, start up and pushback, send number 2. Jet 5729, you're clear to start up and push back on gate number 2, call me for tech. Call for taxi 5729. Solo, boa tarde, 1075. 1075, ingressa Alfa, reporta essa Juliette. Alfa, essa Juliette, 1075. Azul 4118, chama o Centro Recife, 1251. Centro Recife, 1251, muito obrigado. Papa Tango, Juliette, Charlie Zulu, a intenção agora é prosseguir para o pouso ou continuar a subir o voo? Vamos continuar a pegar o corredor a 7, possível, senhora? Aguarde coordenação 14. Delta Lima, autorizado Salvador, Porto Seguro, via Upper Zulu 44, após Bidev, após direto Porto Seguro. Nível autorizado 310, realiza o perfil da saída da Euleva, após direto Porto Seguro. Decola da pista 10, curvando à direita, acionando o código 5074 e o controle 1208. 2510, Papa Romeo, Índia November Alpha. 2510, Índia November Alpha, autorizado. Papa Tango, Juliette, Charlie Zulu, chama a Torre 1186. Torre 1186, Juliette, Charlie Zulu. Controle Salvador, boa tarde, gol 925, tá certo, papá. Gol no 925, aciona a identificação da SP410, QNH1010 no 8, chegada bom. Assumiu o 1018, chegada bom. Gente, o ACMEC batendo mais, vai ingressar no voo no mundo. Gol, tanto 255. Victor Delta Lima, prossiga com o cotejamento. Poderia falar, repetição, subida por onde? Subida Dael Leda após direto Porto Seguro. Dael Leda direto após Porto Seguro. Autorizado 310, vai para o Zulu 44. Após direto Seguro, 5074 com transponder e 1207 controle. O Victor Delta Lima. Confirmando o transponder 5074 e controle 1208. 208, a subida mais uma vez. 4, está cruzando o Zulu 165, descida até 1074 para a Brasil Aérea. Solicitando a presença para o 0030 e prosseguir para o Serra Bravo, controle 204, área de turno, descida 287. E lá permaneceu por cerca de 30 minutos, 2200, e após o processo para a Pulse do Arco. Olympus 34, autorizado para o 060, o ingresso na área Netuno, desça para o nível 1-0-0. Fica presente direito 060 para a área Netuno, destinação assistida, reportar a gente. Doutor Lima? Sim, vamos ver. Confirmando o pátio onde se encontra? Carta, pátio. Alfa da Juliette, igual no 075. No 075, mantém a posição. Mantendo a posição, gol no 075. Paulo, tá 3 horas 55, pushback aceleramento gate 8. Tá ali, mas já tem o POB? 04. 04, então, empate da bata para acionamento e táxi, torre 1, 9, 8, decimal 612. Delta Lima para acionamento táxi torre 198 decimal 62, ajuste 1098. Round up jet 5729 for taxi 1381, duas 3 hours plus 20 minutes, alternate barulho. Confirm your persons on board, please. 138, 138. 55, acione a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada bom. 060 na bom, voo no 755. Nate. 1-8-1-0 via India and Alpha, 1-8-6 over there, and 1-0-1-8, jet 5-7-29, have a nice afternoon. 1-0-7-5, ingresso a Juliette para o portão 07. Juliette 07, igual no 075. Sala de mar, CTR na 20, Marco Delta para direto, meu permanente. 5-5 vai manter a posição, a aeronave vai taxiar a sua retaguarda, após será autorizado o pushback. Uma aeronave de pequeno porte taxiará a sua retaguarda. Um minuto. Guarda. Solo Chanel 6327 no 01 para puxa acionamento. 6327, autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Livre, puxa acionamento, coordenação, chama para o táxi 6327. Olimpus 34 autorizado para o 085. 075, o gate 7. 075 é o gate número 7. Ok. Voo no 755, reduza para 2509. 2509, voo no 755. Tem aeronaves para taxiar aí para o pátio 3. Realizado. Olá, Salvador. Uma boa tarde. É 5241 com a Papá. 5241, minuto 4. Vai, por Maeco, livre táxi pelo pátio 3, atento aeronave parqueando no gate número 7, é um Boeing 737 da Gol Contentora da Varig. Autorizado até o pátio 3, contornando os fingers, ingressando o pátio 3. Oscar Lima Eco. Autorizado até o pátio 3, está atento a aeronave da Gol. E para ingresso pátio 3, contornando os fingers. Vamos atrás. Confirmando a aeronave que chamou o solo Salvador, não foi possível compreender sua transmissão. Desuno 45, aguarde um minuto, número 2 para pushback no setor. Prossiga. Autorização, consciente? Consciente, número 2 para cópia, um minuto. Ok. Fala, boa tarde, gol no 077, tem informação papá, na posição 9, autorização Galeão. No 077, aguarde número 3 para cópia. Na reporta estabilizada. 2 mil pés para Adidona, TP 5488, sente no 082. Gol no 925, reduza para 2209, é o número 2 na aproximação. 229, voo 1922. Tome, Juliette, Charles Zulu, reportando para a Barra. Juliette, Charles Zulu, reporta Paripe. Reporta na Paripe, Juliette, Charles Zulu. O Papa Tango Romeu Charlie X-Ray, pronto, cópia. Romeu Charlie X-Ray, autorizado Salvador, IRC. restrito no meu pé e o restante da subida em coordenação com o controle Salvador. Decola da 17, da 17, curvando à direita, ingressando no corredor Axé. Aciona o código 5035 e controle 1208. Confirmando pátio, pátio 5. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206, qual papá? Azul 4206, aciona a identificação, desce para o nível de voo 070, chegada à mar e retorna para 2509. Redos 250, desce 070, na mar, 4206. Tá 3155 para o pushback e acionamento no 8. Tá 3155, autorizado o pushback e acionamento, chame para o táxi no 08. Volta para o táxi. Paulo Bueno, já está falando o Thiago Fox Bilhete. Mano, papá Romeu, Charlie Fox Juliette. Oi, seu. É um plano de voo Yankee para a gente aí. Aguarde um minuto, ainda não, todavia não temos o seu plano. Aguarde um minuto, Charlie Juliette. Tem, então vamos tomar agora. Solo Oceaner 6327, 95 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Confirmando 3 horas e 10 de autonomia? Firmo. Autorizado o táxi vindo de Alfa, posso esperar a torre 1 no 8, desse 1 a 612 e o ajuste no 0, 1 no 8, o 6327. Índia e Alfa, ponto espera a torre 1862 e ajustado no 0, 1 no 8, 6327, obrigado. Gol no 925, retração para sequenciamento, curva direita pro A230, limitado pelo localizador. Direita 230, limitado pelo curso, gol 925. A Oceania Computura da Avianca, taxiando até o ponto para dar pistão no 0, livre pushback no portão 04, chame para o táxi. Tá livre, push, isso, papel, tá, solo, Salvador, boa tarde, o 3529, normal, informação papá, para autorização. Aeronave chamou o solo. Trip 5219 com a informação papá no pátio 3 para autorização. Ciente o número 3 para cópia, aguarde o trip 5219. Ciente. Condições boa duna, está presente? Não, afirmativo, era só para uma interceptação mais tranquila, mas pode manter a PRO aqui 110 no momento. Ciente. Controle Olympus 34. Prossiga. Estamos na Serra Bravo, Romeu 204. Aqui mantendo a centena, no momento na radial 153 a 31 milhas. Solicita manter a área, vamos permanecer aqui entre as radiais 120 e 175, de 30 a 50 milhas. Podemos variar PROs nessa área sem solicitar o controle para o exercício? Olympus 34, autorizado, a área Netuno está ativada. Tenente, grato. Controle Juliette Charlie Zulu, reportando Tarife. Juliette Charlie Zulu, prossiga para a rotatória e confirme, irá continuar sobrevoo ou para o pouso? Para a rotatória, direto para o pouso. Responde 208, é o controle. Protegimento correto, chame pronto no, na posição 4 do patch 3. Chamaremos. Alô, boa tarde, acionar 6314 no 05, pushback, acionamento. Controle, papá, meu índio, no Viper Alfa. Oi, índio, no Viper Alfa. No Viper Alfa, terminou o pistol, vai voltar para um pushback, acionamento. Gente, Alfa. Da 3155 para o táxi, 169 a bordo, Zena Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. Mando 161 a bordo? 169, autorizado táxi até através do portão 612, até através do portão 612, OTAN 3155. Ah, ok, autorizado até através do 612, 3155. Rodrigo 95, boa tarde, desça 080, chegada a Mari. 080 na chegada a Mari, gol no 395. 7.4. Pronto, 4, está. 3217, autorizado Salvador com fins, via Pesulo no meio, restante conforme rota, o nível é o 360. Realiza o perfil da saída da Euleda após bridge, decola da 10, comando à direita, o código 5062 e controle na 208. 360, Pesulo no meio, vai executar da Euleda bridge 5062, estacionamento da 10, para 3217. Regimento correto, chame ponto na área remota do Patio. Chamará. Salvador Ground Control, good afternoon, go 1399, requesting to clear to Congonha, flight level 380. 1399, your number 32 clearance, wait just 1 minute please. Okay, standing by, go 1399. Hello. No 45 tá pronto para iniciar o táxi. Ok, estamos prontos, tá 3145, estamos com 139 a bordo, a autonomia 2:40, alternando Guarulhos. Confirmando, alterna Guarulhos? Alterna Guarulhos. Autorizado o táxi até o ponto espera da pista no 0, vem de Alfa, ponto espera torre 1 no 8, pressão 62 e ajuste no 0 no 8. Índia e Alfa até o ponto zero, tá 3145. Ô Salvador, bom dia, o 077, já passou a autorização? Já passou um minuto para iniciar a cópia. Eu escuto, 077. Então 3155, segue a aeronave da companhia até o ponto de espera da pista 10. Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 612. E o ajuste no 0 no 8, tá 3155. Tem Alfa de 36, tá 3155. 150, informe estabilizado. Livre LS, desce e mantém 2000. 2000, esquerda 150. Vamos lá no localizador. Gol no 755, redução 180 nós, desce e mantém 3000 pés com 1018. Ô Chico, 1018, 3000 pés, reduz 180 nós. Gol 755. 5488, estabilizado no localizador. 35488, qual é a sua indicada? 1180 nós. E pode mantê-la até a passagem do externo? Afirmo. Grato. Nada. No 55, na escuta do solo? Escuta pra ligar. Mantenha a posição, a aeronave à sua frente. Solicitou 2 minutos na posição para checar equipamento. É, aguardar. No 077.4? 077. No 077, autorizado Salvador Galeão, via Pesulo 10, após SMAP, após ICT Lúvito, após Barbacena, restante conforme rota, no nível 360, realiza o perfil da saída da Euleda, após bridge, decola da 10, curvando à direita, aciona o código 5071 e o controle na 208. 755, esquerda 180. Esquerda sul, com 1755. Da bridge 5071 no transponder, 1208, controle 1077. Correto, chame pronto no portão 09 do pátio 1077. 1077 vai chamar. 5219.4. Prossiga. 5219, autorizado Salvador Vitória da Conquista, rota direta nível 200, realiza o perfil da Cedar Bor após direto, decola da 10, comando à direita, o código 5110 e controle 1208. Autorizado, Vitória da Conquista 200. Decola da 10, direita, perfil da árvore após direto, chamando o controle 208 e aciona 5110, é o 35219. Protejamento correto, chama pronto no pátio 3. Quente. Solo, Papa Romeu, Charlie, Papa Trato, direto, tem uma previsão? Muito bem, obrigado, bom serviço. O qual sign da aeronave? Papa Tango. Tá negativo, será Papa Romeo Charlie Fox Trot de GBR. Foi passado via telefone para ler aqui de Salvador mesmo. Tá lá para agora para 19 e 15 do voo. É um plano de voo Yankee, uma centena até Ilhéus e depois modifica para 105 direto de Patinga, Yankee Papa Tango. Aí depois de um dia. Ciente, eu vou checar com essa lei de Salvador. 1251, me coloca ali uma boa tarde. Boa tarde. área após a interseção índio aqui no pátio mesmo, efetuando 180 com a cauda para a grama e permanecer sobre a linha de táxi até termos informação melhor a respeito de uma falha no nosso, num dos sistemas aeronaves. Confirmando, 3145 deseja fazer um 80 e para que área? Não compreende. Na área do pátio que está à nossa frente, após o taxiway índio. Vai efetuar check de motores, confirme? Não, negativo, é um check no aparelho, no sistema de ar-condicionado. Gente, então prossegue aí para outra vez o portão 01. Outra vez, confirmado, mantenha a posição, um minuto. Mantendo posição, o 3145. Para o táxi 35241, 37 a bordo do 3 horas e 20, vamos alternar Belo Horizonte, Vitória, perdão. Gente, autorizado o táxi até a entrada do pátio 1, aguarde para ingressar pátio 1 no 5241. Aguarda para ingresso no pátio 1. Tá, 3145, quanto tempo o senhor necessita na área para cheque do ar-condicionado? Necessitamos de 5 minutos aproximadamente, um pouquinho mais. Portanto, 3145, será necessário retorno ao gate. Iremos coordenar um gate aqui, próximo aqui à entrada, com infra-aero, porque se o senhor ficar ali onde o senhor deseja ficar, o senhor vai interferir o ingresso das aeronaves até o ponto de espera. Então nós iremos coordenar aí o retorno ao finger. Ah, positivo. O 3145, se o senhor nos autorizar, nós podemos prosseguir até além aqui da interseção índia, aqui no pátio mesmo, efetuar 1180, com a cauda da aeronave girando no sentido para o setor aqui da grama, setor do gramado, e ficar a 180 graus em relação à nossa posição aqui. Negativo, o senhor terá que retornar ao finger. Nós iremos coordenar com a infra-aero. Foi autorizado pela infra-aero que o senhor regresse até o pátio 3 e efetue o check lá. Nós iremos coordenar aqui com as aeronaves que estão no pátio 3, o seu regresso ao pátio 3. Ok, lhe peço mais 2 minutos, é possível? 2 minutos. Fala, Janer 63-14, está pronto no 05, informa que tem sangue aqui a bordo para transfusão em petrolina. Pendo, 3560. Te dá cópia. O senhor vai aguardar um minutinho, por gentileza. É, no instante da cópia ainda não tinha ciência, foi no fechamento da porta. Agora, com todo esse atraso, estou informando ao senhor. Gente, deveria ter sido informado no início, antes da cópia, o 6314. Aguarde um minuto. Eu não tinha ciência antes da cópia. Ciente, deveria ter informado então no momento em que foi trazido o tecido aí. Mas enfim, um minuto, aguarde um minuto, por gentileza. Tá, estou informando o senhor então agora. Confirmando qual foi a aeronave que chamou o Solo Salvador? Na remota 13. 2217, aguarde, mantenha a posição. Solo Salvador, OTAN 3145, solicito cancelamento do retorno ao gate. Estamos prontos para prosseguir táxi para a ponte espera do Alcântara. 3145, então está pronto para prosseguir para o ponto de espera? Prossegue ao ponto de espera então até o ponto de espera via de alfa, no ponto de espera torre no 8 décimo 62, ajuste no 015. Bora, ajustado no 015, prossegue táxi ao ponto de espera da 10, modulagem 26. Confirme, 1015, estou tendo indicação negativa no meu time. 1018, confirmando no 018, tá 3145. Ok, 1018, tá 3145. Falou, gol no 077, pushback está na mesma loja. No 077, mantém a posição e aguarde. 077, posicionado a posição. Negativo, aguarde. Salvador, passarelo 2231, atualização, barreiras. Mantém a escuta, passarelo. Tá 3155, segue a aeronave da companhia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 098.